Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Eu falei saudade. Eu fiz um mundo melhor. Vamos dançar. Fiz pra você. Vixe, prefeito Ieca. E ele dá valor. O homem lá do Acará. Fiz sem asfalto. Secretário de Esporte. Grande Neto. Zé Augusto, não tem muitas glórias do nosso papão. Tem só crianças brincando. Aí, Lolo! Por nós. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem. Decidinho de Barcarena. O Marinaldo também, Rony. Um abraço a você. Ver comigo, amor, vem ver a produção, dá um chega no House Mix. Cadê a produção da carroça, hein? Não esqueça a dor, vem se entregar. Bora ver, meu irmão. Ao sol que vai se pôr. Um abraço aí também ao casal Help e Nildo também do Teruné. Curtindo a saudade legal, pai de Guão. Frangina vai detonando. Pode dançar, saudade, tá liberado. Eu fiz um mundo melhor. Fiz pra você. Meu parceiro Gilson, lá do Gilson Lanches. Empresário Gilson, um abraço a você. Fiz. Olha quem tá por aqui, o bigodinho. O bigode tá ali. Ambições. O Davi Açô. Lá não tem guerra. É muita saudade, meu irmão. Tem só crianças brincando e chamando por nós. Nosso amigo Boca do Comércio, GDC, um abraço a você. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem. Quer mandar um abraço a todos. Um dia você vai querer o seu. Vem ver o sol. Da Lídia Rosa. Vem ver o sol. A hora da saudade, na moral. É muita coisa boa. Atenção, produção da carroça, mais uma vez no House Mix, viu? É a última chamada, papai. Tem um monte de pedras, um galho de espinhos, um sacrifício danado pra seguir meu caminho. Uma saudade no peito, uma guitarra na mão, faltando alguém pra encher meu coração. Lolo GDC! Não importa saber quem sou, nem tampouco onde vou. É tão difícil seguir sozinho, sem ter ninguém para fazer carinho. Alô, gigante, bora, gigante. Cadê a galera? Chama a galera aí, meu irmão. Bora, senão vou torar. Ô, música, meu Deus do céu. Gilson Lanche, o melhor lanche do Pará. A vida é longa, mas eu quero chegar. Minha vontade é maior, embora eu fique a chorar. Se você acha graça, sente inveja de mim. Júnior Safadão também, um abraço a você. Olha a saudade rolando aqui no meio do beat 1. Como é que é? Não importa saber quem sou. Ô, música, meu Deus do céu. Nem tampouco. Onde vou? É tão difícil seguir sozinho, sem ter ninguém para fazer carinho. De um Wellington para alguém muito especial. Pode crer. Alô, Leia! Você sempre vai morar no meu coração. Peraí, eu acho que hoje tem. O que eu quero na vida é um dia queria ser gente e mostrar tudo aquilo que eu trago na mente. Se a vida que levo pouco importa você. Bruninho CDs também por aqui, um abraço a você. Galera GDC, considerada do Franginha. Não importa saber quem sou, nem tampouco onde vou. Atenção, Ney, então chega com o Rony aqui atrás. É difícil seguir sozinho. O amigo Márcio do Detran, o IECA, o vice-prefeito do Acará, tá por aqui. Vai! Da Caixa Preta. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda. Alô, Chibéria! E aí, garoto? Lúcio Cedês. Tudo que sobe na vida. Minha mãezona Lúcia Costa. Tá pra aqui, Juntinho de Camaiã. Alô, Zenete, e aí? Para que exista vitória. A Dina também tá no circuito, meu irmão. Galera. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Saudade rolando, como é que é? Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida, no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu... Pode dançar, saudade. É no meio do pitiú. Frangília vai detonando. E me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos. Nosso amigo Mauro também, Adriano, Eduardo, marcando presença aqui na carroça. Adriana, mulher de Bragança também. Alô, Nádia, um abraço aí do Franginha. E então, nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Parceiro Danilo, a da Vila da Barra, tá na área. Quem entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Agora, gente, abraço aqui atrás, gente. Um abraço aqui atrás. Eu tire toda a tua roupa. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Já sabes do quanto te quero e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. De André do Comércio, abraço pra você, meu irmão. O homem que dá valor no bolero. Vive comigo, meu leito. Se entrega pra mim. O Wellington Franzinha comandando. Se entrega pra mim e deixa meu corpo sentir o teu corpo. Se entrega pra mim e deixa te amar do jeito mais louco. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor que em troca te dou um lugar. Fernando da Cegônia, um abraço a você. Ah, tu já sabes do quanto te quero, e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. De som taxista também. O da Macana, sabe o Gabriel? O Alonso também, o William. Tá por aqui curtindo a saudade. Pode dançar, meu irmão. Fala, Jean. Uma decisão. DJ Wellington. Não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Meu parceiro Moraes, da Moraes Autopeças, tá por aqui. O homem que é o rei do Vero Peso, tá curtindo ela. Carroça da Saudade. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Genilson, DJ Genilson. E o Sussu na área. Associação das aparelhadas das antigas. Dá pra aqui, seu animo. Aí, Sussu. Ai, meu Deus. Te amo. Te amo. Hoje a saudade me mata a todo momento. Ah, Sussu. Agradecer também a Secom, que trabalhou firme e forte aqui. Na verdade, a gente pede até desculpa de esquecer de alguns órgãos que estão trabalhando nessa festa maravilhosa. A Secom também, que fez parte dessa festa, está fazendo também. Um grande abraço aí de toda a galera da carroça, meu irmão. Adriano, saudade também, toda a galera. Galera de Guaraci, alô, socorro! Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo, te amo. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Hora de curtir a saudade, meu irmão. Que na hora, pai Deguão. Franzinha vai detonando. DJ Nilson. E aí, Genilson? E aí, Sussu? Bora ver, meu irmão. Associação das Aparelhadas das Antigas. Cadê o Luiz, hein? Já foi? É. Eu conheci na Espanha. O Johnny também da Feira do Açaí. Tá por aqui. Aí, grandalhão. Uma espanhola que não esqueço um segundo. Parceiro Marlon, Jérica das Megastops. Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. DJ Danilo considerado. em meio a tantas pessoas no estádio lotado. Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Essa parte que eu vou tocar saudade pra vocês, tá bom? Tiringa. E quando o jogo acabou, mas aquela lambada, aquele merengue, o sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Chope paraense, vim embora. Parceiro Bandó, seu Juvenil aguarda aqui atrás. Um abraço aí, negão. É nóis, meu irmão. Como é que é? Minha tristeza é tamanha. As ilusiosas de luz. Beijo aí do Franjinha. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Lúcio CDs. Falei saudade, meu irmão. A caixa preta rolando aqui no meio do 21. Quem quer recordar, recorda. Quem não quer, recorda mesmo assim. Pense bem, estou pedindo pra ficar. Você não sabe o que é. Fala, Fabrício! Rei da Segunda. Não sabe quanto vou sofrer. Amigo Denis, Carroceiro Sem Fronteiras. Tá todo mundo! Veja bem, eu falo por meu coração. As najas, mas a carreira solo hoje. É. Não posso viver sem fugiram você. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. Bora ver a saudade, Frangina Detona. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, bora ver o peso. O que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. Aqui no setor do Zinho do Comércio, meu parceiro, pode crer, meu irmão. Galera GDC, considerada aí do Franjinha. Aí, Bruninho! E aí, garoto? Toda moçada por aqui! E o que será do nosso mundo colorido, do tempo que temos vivido? Imploro, por favor, não vá. E o céu... Vice-prefeito Ieque agradece a Prefeitura de Belém. Prefeito Zenaldo Coutinho. Secretário Wilson. E se hoje... Essa festa, a liberação do espaço. E logo mais um novo Ver o Peso. Coisa boa, hein? Eu só quero ver... E o nosso governador falou. Se vai esquecer. Tamo junto, Zenaldo. Este passado lindo. Que mentirinha vou fazendo de conta que estás junto a mim. Que mentirinha o destino me aponta, serás para mim. Aquela saudade, meu irmão, a caixa preta. Essas mentirinhas são como as pontinhas de um rosário lindo. Louco vou rezando e por ti esperando, só por ti esperando. Lúcio CDs. De mentirinha eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. De mentirinha eu escondo a emoção pra viver sem chorar. Essas mentirinhas. Nosso amigo Rony, da Paragás, tá por aqui. Forma o meu castelo. Alô, Luke! Onde eu fico esperando, só por ti esperando. Wilson na terra firme, ele é a Suzana. De mentirinha eu afasto a solidão. Ela voltou. Que a tua ausência deixa. De mentirinha alegro. Será, será aqui, cabeludo? Que de mentirinha não se queixa. Alexandre. Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. Vielan, Bob Mix. Do Mega Tucano. Lá dos Jurunas. Abraça a galera dos Jurunas. Brevemente, a Luciosa. Inaugurando a Feira dos Jurunas, viu? Te liga, meu irmão. Essas mentirinhas tolas, mas são minhas. Formam meu castelo deslumbrante, belo. Onde eu fico esperando, só por ti esperando. Onde eu fico esperando, só por ti. E a saudade pra rolar aqui no meio do pitinho. Você é festa! Perguntei a viserrante se o meu amor não vai mais voltar aos braços de... Ego até irá tá no circuito, meu irmão! E num murmúrio soluçante a brisa repetia a história de... Nosso amigo Léo Smith, o João Paulo também, a Rose, um abraço a você! Você que... Mônica, Casa da Seresta, beijo pra você. Cadê o Bolinha? Pantera, dá pra botar a buzina aí da Beth? Luciosa também aniversariando. Um abraço! Fala, Toninho! Toninho! Vai tirando 40 horas. Nosso amigo Boca também. Tá por aqui! Eu te quero com paixão. O Wellington Franzinha comandando. Maluquinho, vai vender CD, mano. Aí, Serinê! Um abraço a você. Que camisa é essa aí? Mas cadê o Zé, hein? O Wellington Franjinha. Sexta-feira tem carroça no Caribe, viu, galera? Sábado, Vila Show, antigo Ibirapuera, carroça e Rubi. Seu amor não tem mais. Nosso amigo Antônio também. Tá por ali no circuito, está de boa. Quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando. A carroça. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Olha os convites da festa de domingo da Zel. Tá sendo já distribuído pelo Maluquinho. Pode pegar aqui na carroça também, tá bom? A festa vai continuar do Vero Peso na Céu. Festival esportivo. Vai ser pai deguão, papai. Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi você chamar. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi chamar por mim. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu momentos de amor. Agora a sua saudade é de luxo. A noite se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. DJ Wellington. Sempre a esperar você e não vem. Pega o seu convite aqui na Zel, viu gente? Domingo tem carroça na Zel. Continuação da festa do Vero Peso. Pega o seu aqui, nosso amigo babuíno, aqui da Luxuosa. Pega o seu convite, meu irmão. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Cadê o garçom, hein? Vem trazer cerveja aqui na carroça. Sem você. Aí, garçom. A vida é tão... Cerveja, meu irmão. Olha o Bolinha apareceu também. Cerveja aqui do lado esquerdo. Tá com toda a ponta. E vendeu mais de 4 casas hoje. Carroça da Saudade. Foi, o sol começa a brilhar. Eu sozinho aqui, sempre a esperar você. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo. Equipe Aço do Vero Peso também por aqui. Não vem, vem pra mim. Um abraço. Não me dê. O Carlos da Farinha ali no circuito. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Olha só, maluquinho, traz convite aqui na carroça. Vai, maluquinho. É tão lindo o amor que a gente faz. Pra cima, Evaldo! Parece que o mundo foi... No meio do beat 1, calma que tá cedo. Que no céu vivo sem te ver. Bora, Pantera! Me bate uma saudade, um vazio sem você. Eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda. Nosso amigo Bruno do churrasco tá por aqui. É amor. Um abraço pra você. Entre você e eu. A saudade vai rolando, Luke. A saudade vai rolando. Aí, Adriana. Minha Bragança. Papai Degão por lá. Já tô sabendo que o Mundico tá resolvendo tudo. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto e eu fico sem te ver. Me bati uma saudade, um vazio sem você. Você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. Edivaldo, não chega aqui com onça. Não chega rapidola. Só resta agora amor, agradecer a Deus. É amor sem fim entre você e eu. Falo do Marajó. Só na manhã é a carroça da saudade. E olha, olha. Bora, Ricola. Meus amigos Miguel, também o Felipe. Tá por aqui no circuito, só de boa. Não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense, não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vi. O Evaí Buranista de boa, ele é Mariane. Pois eu sei. Alô, Jane! Hoje ela vem. E aí, Genilson? Curtindo a saudade namorada, né, Genilson? Eu e você, você e eu. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver. Chegou por aqui nosso amigo Andarilho. Pois é, meu irmão. Minha vida, você não pode imaginar o quanto. O Alexandre na área. De cruzar. E o Alexandre da Marambaia também, a netinha. Minha vida, só de boa. Você é o que eu mais quero. Ai, uma talagada. Te amo. Ai. Te amo. Te amo. Sem você. Saudade rolando. Vai dançando que eu vou tocando. Aí, Mickey. Oh, Deus, o homem das barreiras. Ele é motoqueira. Lá que tudo bem vem pra mim. Pra viver até o fim. Luxuosa carroça da saudade. Pitona Caceteiro. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio, na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. É do Porto Montanha, lá de Guaraci. Pode crer, meu irmão. A galera tá por aqui, só de bola. Curtindo a luxuosa. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo o Kiko tem... Lanche, velho, é o lanche de Coraci. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho? Tocando sucesso e saudade. Galera vai curtindo na banda. E nos sonhos. Pega aí, já tô sabendo que ela vai entrar nas najas. Já tô sabendo. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar. Irá virou naja? Pra eu te ver. Meu irmão. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Você me enganou. A beira da Bahia do Guajará, mano. Tire! Não, não, não, não quero mais saber de você. Saudade, saudade! Todo amor que eu sentia por você acabou. Wellington Franzinha comandando. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei. Cação JJ. Tamo aqui, um abraço do Franzinha. Pode crer, pode crer, pode crer. Foi com o tempo que eu vim descobrir. Bolinha. Você nunca me amou. Dizia estar apaixonado. Humberto Bolinha, aqui na carroça. Humberto Bolinha, aqui na carroça. Me enganou, oh, oh, oh. Eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Podes crer, podes crer, podes crer, podes crer. Lono da Quirmação também por aqui, um abraço a você e a equipe do Veropa. Toda a rapaziada já largando serviço. Meu Deus do céu, vai se embriagar pra curtir aqui a luxuosa Carroça da Saudade. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Pega um vice-prefeito no sol, tomando todas com toda a galera do Acará. Escapa a ideia. Grande empresário Ademar também. Nosso futuro vereador, tá por aqui. Sony Boys, Megastop, calma, não te mistura. Cadê a gelada? Tá rolando? Não tem garçom. Ademais, no meio do pitiú, meu irmão. Tem que ir lá. Aí será muito tarde, meu bem. Pode escrever. Amigo Cleiton da Coberdoca. Tá por aqui, um abraço. Crer, você que tem um antigo amor aí, ó. Aí todo, todo, todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. Ao vivo na nossa fanpage, viu, galera? E o aniversário do Vero Peso, de vida eu não, o maior cartão postal do planeta. E recebi de você uma... Mostra aqui como tá, Marcelo, mostra aí como tá. Mostra pra galera. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. O Suqueiro também, nosso amigo Nato, o Maia, o do Sandubas, da Cidade Nova. Um abraço a vocês. E mostro a pele e dizer que eu estou mais feliz, que não vou... Galera do Bob Lanche, retrato do selado, Rose Mix. Pode crer. Traz aqui, traz aqui. Convite domingo. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Jack dos Correios. Também por aqui, um abraço do Franjinha. A galera vai chegando, vai largando o serviço e vai tomando conta de todos os espaços físicos aqui do Velopa, babá. E recebi de você um adeus tão estranho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E na estação também, as meninas da Vila. Um abraço pra vocês. Galera da Vila da Barca na área. A galera do meu Barreiro. Um grande abraço do Franjinha. Galera da minha Pedreira também na área. Um abraço. Adeus, adeus, meu antigo amor. Chegou os convites aqui de domingo, viu, gente? Pega o seu. Na Zé Luciosa. Meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso. Late lá, mano, Eric, completando 18 anos. Sim. Que bacana! Tá comemorando aqui, pode crer. A última vez que brigamos, você. A senhora da Ararinha. Legal! Vamos lá! Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Canta a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o ar. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. Gira na minha cabeça feito um carrossel. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, e o gritinho da comitiva carroça é festa. Aqui só de boa. Dá-lhe, maestro. Oh, oh, oh. Pitona Caceteiro. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. DJ Daniel. Pressão da Fuxiqueira 4.0. O DJ Thiago tá por aqui curtindo. Aqui na Carroça da Saudade. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. E aí, bigode? E aí, bigode? A última. Homem da Pedreira, lá do Arraio Niabar. Época do Brasília. Mas não demorou muito tempo em Olha como tá ficando ver o peso, meu Deus do céu. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. E aí, Ademar? Se demorasse um pouco mais. Chapéu legal, hein, Chapéu? Eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o ar. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh, oh, oh. Gira na minha cabeça feito um carrossel. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. Gira na minha cabeça feito um carrossel. Eu vou lembrar aqui uma época bem legal pra você curtir de montão aqui na luxuosa Carroça da Saudade. E a galera vai lembrar, a galera vai curtir de montão. Pra você que tá curtindo a luxuosa, o aniversário aqui do Vero Peso. São 392 anos e a gente fazendo esse sucesso. Te liga aí pra galera recordar nessa aqui. Atenção, garçom, trazer balde de cerveja aqui na carroça. Você não sai do meu pensamento, não dá. O Cleide da Copa Redoca em companhia do Mocegão. Um abraço. Você não sai do meu pensamento, não dá. Jamais fica sozinho, não aguento. E você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Família também é lá da Feira do Açaí. Os amigos Jorge, Grande, Paulo, Bacu, o Diego, o Pedrinho, o Juquinha, o Maurício, a galera da Madrugada da Sorte, estamos aqui. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca que eu te encontrei. DJ Beto tocava o Good Cell. Pode crer, tá curtindo? O Grande Bacu do Depósito da Rua dos Tambés. Vamos aqui, né, William? Vereador Fabrício Gama, muito obrigado, viu, por acreditar na nossa luxuosa. Estamos juntos até o fim. Sabe o que é nós? Depois de nós é nós de novo. Não amo para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou. Um abraço a você, garoto. Lá por aqui na live. Amigo Carlos, rei da farinha. Tá por aqui, só de boa. Um abraço do Franginha. DJ Roberto. Empresário Grande Val da Casa de Show. Na beirada. Seus encantos, derrama seu amor em mim, mas não. gentil é assim, né? É a nossa Belém. Calma, rapidola. Olha a produção aí, da Rose Mix. Ego, tá bacana essa música aí. Tu é doido, tá muito bacana. Tu é doido. Banda. Tem gente que vai ficar na chuva, papai. Não tá nem aí. Vai. Vem cá, minha vida. Preciso te ter. Perdoa se te. Meteorologia. Deu chuva com sol, Aria. Chuva e sol. Casamento da raposa. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Aí, Renata, um abraço a você. Ela é que é irmã do meu parceiro de Eduardo. Época de Davison, do Eclipse. Pode crer. Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Foi só um susto essa chuva aí, gente. Os bichos soltos, o bibico do Rubi, Denilson Santos. Tá por aqui. Aí, Renata. Essa aí, pra você lembrar. Te liga, vamos lá. Pra família Sandubas, toda a galera curtindo, Aluciosa. Cali Carroça. Luxuosa Carroça da Saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. Dona Caceteiro. Sim, sim. Dentro do coração, a paixão pegou de jeito no fundo e foi mais. Tô rolando as marcantes, Tini. Que é raro. Foi como sonho com você dancei. Meu verdadeiro. Aí, Alexandre. Te liga. Darfissou o sonho do futuro. Invadindo o coração. Quem comandava aí, Renata? Darfissou. DJs Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Darfissou o sonho do futuro. Invadindo corações. Darfissou. DJs Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Banda Maria Eugênia. Meu amigo Moraes, da Moraes Autopeças, está por aqui também. Um abraço a você. É cada uma aí, ó. Pode curtir as marcantes aí, comitiva. Pode curtir, Nasas. Bora, bora! Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei. Empresário Guilherme também da Batata. Tá por aqui toda a comitiva. Um abraço do Franja. O amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Aí, André! Imagina quando te quero. Hoje em Pombo! Abra aqui um grande abraço no Brujinha. Sem ver a guarda. Bate forte essa saudade. Bate forte, não deixa eu esquecer você. Léo Smith também, João Paulo. Foi na despedida. Pois eu amo você. Vou dar socorro, pode crer. Se os mares que descobri um dia vier fazer esse amor se acabar. Jura, eu sempre vou te amar. Jura. Leonardo! Eu sempre vou te amar. Agora que eu descobri que o amor que sinto por ti do superior. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero, quero se for também. Simbora na pressão, Itália e o gritinho. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção, nem ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Nossa comitiva aqui, junto e misturados. O bagulho tá ficando doido, bicho. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, bora, louro. Só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Também toda a galera da Prefeitura de Belém, galera da Curtindo de Montão, vai se ligando, é a Luciosa! Franjinha vai tocando e detonando o rock! E eu te direi, o Jay Ricardo, o Megaton, do meu coração, o Jay Bibi, do Guarani, um abraço toda a galera! A sua primeira dama também, a Tina Luiz da Carroça. Só pra dizer te amo é um convite pra voltar. Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Neto e Nelsinho Rodrigues, juntos, finalmente. Diego da Climação também, um abraço a você. Tá curtindo de boa? Alô, Suaza! Carroça. Se você pretende viver um grande amor, o Mongol e a Tina. Sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Parecer. Sou seu servo. Olha, temos convite, viu, gente? Essa festa vai continuar na Céu, domingo. Anunciosa Carroça da Saudade, Festival Esportivo. Temos convite, pega o seu aqui. Pega o seu, alô Carlos da Farina. Sou a mão serpente. Mini Pato, meu amigo Marcelo também. Sou o um eremita, o um mago. Eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer. Equipe cai na brecha por ali. Alô, Dinho. Apenas um outro cantor. DJ André. Passem duas mixagens para os DJs do Pará. De Bacô também lá do depósito dos 12 irmãos. Alemão, Dona Val também da Casa de Show, na beirada, por aqui, um abraço. Luxuosa. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.